não se sabe o que faz, olha, existem. Omitem, alguns não enfrentam o medo e já desistem. O drama atinge e torna o fato triste. Já na primeira derrota se mata e já desiste. Tentativa de existência em vão. Procura a conjunção, loucura, só existe a solidão. É difícil ver desfazer aquilo que se ama. Sumindo na neblina ou coberto de lama. Escuro como a noite, cansativo como o dia. Quase sempre triste com 1% de alegria. E a rima é consequência, chapado agora. Considerado um zero à esquerda pro mundo lá fora. Mas agora sem tempo pra conclusão. Meditação, elevação, às alturas, irmão. A alma ferida já quase não aguenta. A mente se distorce, a força vital se arrebenta. E sem sua presença me falta paciência. Aquela pequena inocência se torna violenta. Me apresenta uma outra visão. Pois essa é escura, tenebrosa e sem definição. Falsa ficção, loucura da memória. Cortina que não abre, show que só enrola. E no nosso pequeno mundo louco existe paz e liberdade pra todos. No nosso mundo, mundo de horror. O guerreiro é só sofredor. Falsa ficção, loucura da memória. Cortina que não abre, show que só enrola. Todos são números e a soma se resolve. Mas quem busca nota 10 não vai se contentar com a 9. Melhor que tirar um 10, vou ver bem se tira 11. Da próxima vez eu levo o ouro e tu o bronze. Pra ser um vencedor, planto amor ou descarto ódio. E é óbvio que eu quero nos meus braços um troféu, não apenas uma medalha. Ninguém batalha por falha na batalha. Quem não ajuda, não atrapalha. E também conosco não se junta, se espalha. Resto é resto, e aquilo é o que sobra. Se cobrança dobra, tem que ser cobra, os mano cobra. Cultura na escultura, mas também indico obra. Fica na luta, pelo pódio não se iluda. Hip hop a gente planta, mas aonde estão as mudas? Cadê a semente? O MC verdadeiro não mente. Mas carregue comigo, sem plante, clandestino eternamente. Falsa ficção, loucura da memória. Cortina que não abre, show que só enrola. E no nosso pequeno mundo louco existe paz e liberdade pra todos. No nosso mundo, mundo de horror. O guerreiro é só sofredor. Falsa ficção, loucura da memória. Cortina que não abre, show que só enrola. E no nosso pequeno mundo louco existe paz e liberdade pra todos. No nosso mundo, mundo de horror. Falsa ficção, loucura da memória. Cortina que não abre, show que só enrola.